No princípio se fez a terra e o céu, como o fel e o mel, infiel. Desde sempre o homem erra o papel, se encerra cruel, né Abel? Que Deus e o Gru te perdoem, mas eles querem guerra. Bléu, no início era o verbo, do verbo fez a carne. Hoje a carne rasga o verbo até que ele se acabe. Preciso além, ó pai, tu sabe. Esquecem Jerusalém, só Dubai e Abu Dhabi. O que me cabe é manter meu time, manter minha firma, me manter firme. Essa é minha lei, esse é meu crime. Me alimenta, é meu regime. Minha alma sobe, não tô nada só. Em cada palco vejo escada de Jacó. Anjos, demônios que tão comigo. Sobre a camada de ozônio não acaba em pó. Se quer levada, tó. Vim começar uma nova era, tão pesado quanto o gás na atmosfera. Então, por cartaz da nossa mera aparição, já espero a versão de quem impera. Em terra de cego distribuo bengalicão. Se calo então em terra, tem meu suor bem mais que sangue nessa guerra. Nessa guerra, vamos da lente do seu centro de visão. Ser competente é obrigação pra tá na frente da nação. Né não? Rap é assunto, não quero ser só ouvível. Chegar mais fundo que aquela do outro nível. Ser a peste, contaminar e animar pessoas. Na boa, pra contar como que soa. Bando de dois, sozinho tem machado. Com Mike ligado, a gente faz de cajada. Aliado, Moisés abre mares e cerrados. Pelos ouvintes abro mentes com recado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?